E lá debaixo da amendoeira, e eu já fiz meu lindo curral. E lá debaixo da amendoeira, e eu já fiz meu lindo curral. Senhores, dono da casa, pois pai do campo eu já vou matar. Senhora dona da casa, boi pai do campo eu já vou matar. E lá debaixo da amendoeira, mas eu já vi no lindo curral. E lá debaixo da amendoeira, mas eu já vi no lindo curral. Senhora dona da casa, boi pai do campo eu já vou matar. Senhora dona da casa, pai do campo me pediu, que ele não queria morrer. Cuidado do meu garrote, mas eu não posso mais te valer. Cuidado do meu garrote, e eu não posso mais te valer. E lá debaixo da amendoeira, mas eu já fiz o lindo curral. E lá debaixo da amendoeira, senhora dona da casa, não faça o povo chorar. O morão está fincado, meu garrote vai se acabar. O morão está fincado, o meu garrote vai se acabar. E lá debaixo da amendoeira, mas eu já vejo lindo voar. E lá debaixo da amendoeira,